Sim, Sol Nair Himalaya 02, frequência livre. Torre Salvador, muito boa noite, 3897, pode esperar no 0 por 11. Boa noite, 3897, linha decola, dono 0, vento 150 graus, com meia dúzia de nós. Autorizada a linha decolar, 3897. 7 decolado ao 07, um controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Pronto, Salvador, boa noite, boa noite, 169, ponto espera no 0, pronto. Boa noite, 69, ali mantenho no 0. Ali mantenho, pista no 0, boa noite, 69. Boa noite, 69, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 50 graus, com reduzido de nós. Autorizado a decolar, pista no zero, boa noite, 69. Decolado ao 09, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle Salvador 120 decimal 8, boa noite, 69. Na 6201 ali, mantenho no zero. Na 6201, na linha decola dono 0, vento no 50 graus com 5 nós. Linha decola, na 6201. 201, decolado aos 1-3, chame controle 120, decima 8, bom voo. 208, boa noite, Xenema 208. Oi, boa noite, Golo 966, está 2 milhas suspensas, baixar e travar a visão com a pista. Boa noite, Golo 966, após autorizado, pistão no 0, ventou no 40 graus, começo dos 29, altímetro no 0, no 2. Após autorizado para o Golo 966, velho. 645, quanto que tiver, boa noite. Mas com no 645, ali mantendo o zero. Ali mantendo o zero, 645. Colono 966, solo 21, no livre à direita, chame solo 121, decimal 1. Direita 121, 966, obrigado, bom. A linha decola 1 no 0, vento no 40 graus com 7 nós. Decolagem no 0, 645. No 645, decolador 23, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, companheiro, uma boa noite. Salvador, Gol 2184, boa noite. Pronto, ponto, espera, tá zero. Boa noite, corrido Gol 2184, a linha decola da 1-0, vento 150 graus com 8 nós. A linha decola da 1-0, Gol 2184. Controle 120, decimal 8, bom voo. Bom, 208, grato, boa noite, 2184. Salvador, Cojão, boa noite, Oceanero 6259, Ponte 090, tá pronto. Oceanero 6259, está autorizado a decolar, 010, o vento é 150 graus, 07 nós. Já de alinhar decolar, 010, Oceanero 6259. Oceanero 6259, decolado aos 45, chame o controle, 1208. 208, Eiffel Tower, good evening, Europa 083, we are on final runway 10. Europa 083, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, Europa 083. Europa 083 underground at 5-2, contact ground 121.1. 121, Europa 083.